American 9980, 125, decimal 45, if unable, 126.85. American 980. Confirme. Gente, atente a tráfego na sua posição agora de 2 horas a 2 milhas e meia, mantendo na 1.500 pés. 260 de Gono 260, um bom dia, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Ok, bom dia. A Alfa reporta antes da Juliette, no 260. Autorizado, alinhar e manter. 602, aqui mantém na 1-0. Confirme posição. Juliette, Quebec Kilo, desça para o distrito de tráfego, reporte passando 2.500 pés. Kilo Quebec Serra, aviso ao Marola. Kilo Quebec Serra, chame a torre no noite, decimal meia. Torre de noite meia, grato. Do Quebec Serra, inicialmente tem outra torre, estou com as duas até aproximando para o LS. Vai acabar prosseguindo com o pouso simultâneo. Até a rotatória descida para o no 1000, se já estiver mantendo o 1000, tá livre a rotatória aguardando o final no 7. Kilo Quebec Serra. A rotatória até sendo parou no 1000, aguardando o Quebec Serra. Ouro 397, teclado 45, controle 1 no 9, decimal 8, lugar. Controle 198, bom trabalho, gol 1 no 397. A minha torre no 8, decimal 6. 186 vai chamar, obrigado e até já. Até. Gol 1 no 0 no 4, desça para 3 mil pés e o ajuste no 0 no 3. A 3 mil, 1.013, no 0 ou no 4. Controle tomador, gol no 397, decolou, passando 2.300. Gol no 397, contato radar na decolagem, voo em Leda da presente após Leda Bridge, submantém o nível 360. Leda após Leda Bridge, subindo para 360, gol no 397. Frequência livre, Juliette Quebec Kilo. Posição 06 no pátio 3. Então, confirmando 05 no pátio 3. Coordenem com a equipe. Após ser livre para o CIDEC, acionamento, missão e táxi. Para coordenar após a passagem do avião, já vai indicar a nossa posição do serviço 486. Gol no 260, táxi em frente, Índia, para o 03. Ok, em frente, Índia para o 03, gol no 260. 3198, tráfego à esquerda, final para a pista 7, está em espera visual no setor, aguardando a sua aproximação, não interferindo na mesma. Checa o trem, Airbus da companhia, seu relógio pista 10, agora a liberação para o pouso. Ciente dos dois tráficos, o trem está baixado e travado, está 3198. Esse, na verdade, é o gerenciamento da Infraero, então provavelmente deverá ter algum aeronave prestes a pousar para prosseguir para a 04. A gente não tem jurisdição aí para estar administrando essa questão dos gates, mas a coordenação que nós tivemos com a Infraero foi justamente essa. Nós tentamos, no caso, gerenciar o senhor para prosseguir o retorno a 4, mas aí ela nos só autorizou só para o passo 3 mesmo. Não, realmente eu vou reportar a Infraero, porque eu ia gastar 3 minutos nesse procedimento aí, e eu estou vendo 4 lá, continua vazio. Todo equipamento de solo estava lá, né? Então, além de gastar todo esse trabalho, o transporte não é de gado, é de pessoas, né? A aeronave nesse momento aqui está com a temperatura insuportável. É só, eu gostaria de saber se tem alguém indo para lá para reportar a Infraero. Bem que eu sei que não vai adiantar nada. Estamos cientes. Receptor final no 7, continua com a liberação, checando o trem de fábrica, baixado e travado de fábrica, Kilo Quebec Serra. Boa. Viu, voa da El ou Leda? Tá 3602, contato radar na decolagem, voo da El, submantém o nível 300. Afirmativo, direto da EL 300, na sua escuta, o 3602. Checada de fábrica, pista no 7130 com 10 pouso autorizado. Qual é a Lado Polo, o que lugar vai ficar? No 0 no 4, desce para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, reposto estabilizado no ILS XRI da pista no 0. Desce para 2000, reposto estabilizado, o no 0 no 4. 98 no solo, aos 49, direito 129. 219, 3, 198. Salvador, boa tarde, 3, 198. Então, 3198, bom dia, taxia via Alfa. Reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, então 3198. Graças a Deus. Carina, vai estacionar. Azul 4235, desce para 3000 pés, o ajuste no 0 no 3. Era 3000 pés com ajuste padrão, azul 4235. Dono 0 no 4, passando Duna no momento, complete aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. Oi, Salvador, bom dia, o gol 0 no 4. Índia, o céu 0 no 1. Ótimo, baixado, travado. Pista 10, pouso autorizado, 150 com 10, gol 1 no 0 no 4. 7, autorizado o pouso para o gol 1 no 0 no 4. 1 no 0 no 4. Salvador CP, 5486, pronto para o TAC com 49 a bordo, 3 horas de autonomia, altera a vitória da conquista. O ajuste no 0 no 3, reposto estabilizado no ILS XRI da pista no 0. Informo que o tráfego que o precede está na sua posição de 11 horas, 5 milhas e meia, com aproximadamente 1,50 nós de ground speed. Está passando o marcador externo no momento. 7 monitorado, descendo para 2000, vai chamar estabilizado o centro do tráfego, azul 4235. São 80, gol no 397. Gol no 397, submantenha o nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 251, 3325, uma boa tarde. Para a rotatória, Kilo Tango Romeu, reporte rotatória. Azul 4235, passando Duna, complete aproximação, chame a torre no 98 decimal 6. 286, Azul 4235, muito obrigado. Salvador, Azul 4235, muito bom dia. Sinal de 7 milhas, baixada travada. Mativa, número 2 para o pouso, continua a aproximação, aguarde a autorização do pouso. Safra 737 da Gol, já uma curta final aproximada de 2 milhas. Gente, na sua escuta então, aguardando livre pouso, Azul 4235. Oi, Salvador, 35-426, aproximando o ponto de espera da 1-0, pronto. Bom dia, 35-486, mantenha o ponto de espera, temos dois tráfegos para pouso, pista 10. Materata visual, 5-486. Dona 738, oceano identificação autorizado, chegada a Mari. Desse mantém o nível 050, o ajuste no 03. Salvador, bom dia, agora no 014, lembrando assim com você. No 014, bom dia, taxi via Alfa e reporta antes da taxi 6 Juliette. Via Alfa, antes da Juliette reportar no 014. Observarão o Embraer da Azul após alinhar e manter a cabeceira no zero. Pode passar essa reserva da Azul e da Azul. Centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. Continua a aproximação, aguarde a liberação para o pouso do pistol 7, aquilo da Romeu, reporte numa curta final, checado de fábrica. Romeu. 260, bom dia, Recife aprovado, 390, via Upper Whisky 58, decola pista 10, curva esquerda, saída Pulca, transição a Aru, o controle a Salvador, opera em 199 decimal 8, aciona 5134 no transponder Cotejo. Ok, só confirmando 5134, responde? Afirmo. Então vamos lá, 390 autorizado para o Recife, Upper Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição Aru, 7198, controle, 5134, transponder para o gol 1260. Correto, o gol, quando pronto, e posicionamento, confirma o gate. Está aqui parado no 03. 03, sim. Cleared, coming to sex. O 4235 no solo 57, libera direito 1219. 19, ponto 20, né? Igualmente. Obrigado. Salvador, muito bom dia, Azul 4235, livrou na sua escuta. Bom dia, Azul, livrou taxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta Juliette, 235. No 0, no 4, ingressa via Juliette para o 07. Juliette 07, obrigado. autorizar isso, né? Só me para o táxi. Parar. Azul 4265, ingressa via Juliette para o 08. Juliette 02, obrigado, bom dia. Tengo Romeo no solo 59, libera direita, frequência livre. Salvador, bom dia, Tripe 5486. Tripe 5486, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado. Submantenha o nível 200. 200, 5486. Are you calling me? Roger that. Clear taxi via Julian Alpha on holding point runway 10 call tower, frequency 18.6 on the 559. Táxi Oxenami 140, tem 54 a bordo, 340 até na Natal. Confiado, 6140 da Oxenami, prossegue após o antes, via Juliette Alfa, e no ponto espera Sama Torre, na frequência de 198 decimal 6. Ok, após a taxa de outra aeronave, no ponto espera Oxenami 140. Não autorizado chegada Bonf. Desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 0 no 4. Ficou, descendo para 4.000, ajuste no 0 no 4, no centro da moto, bom no 2, 7, 0. Oriente 559 aqui, line up and take off runway 10. The wind is 140 degrees, 08 knots. QNH now 1013. Agora 5063, chegada bom, 63 não. No 40 após o MD8 Anders, alinhar e manter. Com Duna 738, passando Duna, completa a aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 18,6, boa. Boa. Salvador Control, frequency 119.8, have a nice trip. Salvador Control, 119, decimal 8, so long, thank you. Salvador, muito bom dia, gol 732, estabilizado em LS, dá 10, 2 milhas para o céu. 738, continua em tráfego avistado, agora a liberação, em voz da Ocean Air, iniciará a decolagem em alguns instantes. Control Landes 559, good afternoon, 2006. Andes 559, radar contact on departure, climb maintain flight level 280, fly direct Leda position, after Leda, fly B10 position. Fly direct to Leda position, after Leda position, direct to BD position, 559. Eu 40, decoragem autorizada, 140 com uma dúzia. Chené 6311, reduza para... Confirme indicada, 6311. Agora está reduzindo para 250, vai passar 10 mil. Gente, reduza para 2209, 6311. 229. 40, decorado ao sul no 0, controle 198, Rosário. 198, obrigado, bom dia. Salvador, Xané 6140. Confirme para controle. O Xané 6140 decolado. O Xané 6140, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir mantém o nível 350. Ao 350, Xané 6140. Tipo 5486, subir mantém o nível 200, chame Centro Recife no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. Copiou o controle? 52685. 5486. Cinco, 270, desça para 2500 pés, o ajuste no 014. Sente descendo para 2500, estado no 014, gol no 270. Entrando em Salvador, confirme para mim se o Salvador é televisão? Afirmativo. Confirme a aeronave que modulou o controle. Guarda a dica do Juliette. Grato. Nada. X38, solo azul no 1, direito 2 lados. Direito 2 lados, 731. Xené 6311, desce para 4 mil pés, o ajuste no 014. 4.014, 6311. Bom dia, vou no 731, porque está na foto. Confirmando no 738, chamou o solo? Afirmo, boa tarde. Boa, prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, no 738. Via Alfa, reporta de 77, na Sete. Muito obrigado, repórter do Farol do Capuã.